Azul 4217, bom dia, linda cola, pistão 0, no 20 graus, 10 noite. Galinhada decolada, azul 4217. Azul 4217, decolada 56, chama o controle 1208. 208, bom dia. Salvador, é um azul 4217, bom dia. Azul 4217, contato radar, subo para o nível 340, direto Leda. 340, direto Leda, 4217. Alfa Romeo Bravo Zulu Eco, controle Salvador, aciona identificação, desça para 4010, ajuste 1018, voando ISAP. Identificação, desce para 4000, com 1018, pronto, ISAP, espaço, transformação, Golf Bravo Zulu Eco. Azul 4217, chame centro Recife em 125 decimal 1, alterno 33 decimal 95. Chama Recife, Azul 4217, bom dia. Eco Índia, prossiga. Bom dia, solicito autorização para o reboque aqui da posição 3 na revolta para a posição 11, pode continuar. Mike Eco Índia, autorizado o reboque da remota do pátio principal para o portão 1-1, chame o término Mike Eco Índia. Ok, só identificando Mike Yankee Índia, Mike. Colocando Mike Yankee Índia, autorizado, da remota para o portão 11. Mantendo escudo constante, chame o término Mike Yankee Índia. Ok, Salvador, 9406, da Gol. 9406, aciona identificação, desça para o nível 150, ajuste 1018, voando túnel. 150, 1018, voando... Duna. Duna, 9406. Gol 9406, com tráfego posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, rumo nordeste. Cruzando 140 para 4000 pés, um Papa Charlie 1-2. 9406, tá cheio de trás. O 9406 irá ultrapassá-la na chegada. 9406. Pode prosseguir descida? Afirmativo. Prossegue na descida agora para o nível 140. 140, 9406. 950. O 9406. Tenente, prossiga na descida, nível 110. 110, 9406. Papa Romeu Bravo, Zulu Eco, exploração para o sequenciamento, curva direita, proa 090, seu limite são 10 milhas nessa proa. Após 10 milhas, você assuma navegação na proa de Duna, em caso de falha de comunicações. Direita 090 por 10 milhas e em caso de falha, após 10 milhas, a proa Duna, o Bravo, Zulu Eco. Bravo Zulu Eco. Frente Bravo Zulu Eco, reassuma navegação, proa de Duna. A proa de Duna, Bravo Zulu Eco. Dirigindo 190, 9406. 9406, Duna 2000 pés, ajuste 108, livre LS, reporte estabilizado. 2000, Duna 1018, reporta lá LS, 9406. Bravo Zulu Eco, desça para 3000 pés, proa de Duna, ajuste 108. Bom dia, Gol 1161, sentido a Golfe, para Copa. 61. Boa noite, informação que vou de mudar para a hotel. Sem mudança significativa, somente 25 graus agora. Guarulhos, eu tenho 360 já aprovado, pronto cópia. Pronto cópia. Uno 61 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5175, gol 1161. Sierra Bravo Golf Romeo, rota conforme o plano apresentado, 360, 10 direito, da EL Motiva 208. Bono 1, 1, 6, 1. Bono 1, 1, é a saída da EL Transição Motiva. Da EL Transição Motiva. Correto, cotejamento. Bono 1, 6, 1. No portão 2, chame pronto para o push para questionamento. É a hora, graça. Copiado, Mike Yankee Índia, obrigado, bom dia. Utilizou 9406 na Gol. Gente, Gol 9406, complete aproximação, Chantorre, 118 decimal 95. 1845, 9406. Papai Bravo Zulu com as suas intenções de pouso. Então, na pista 10, 10. A 10 de preferência, se é a coisa aqui mesmo. Gente. Tem condições de voar Simbra e completar? É só aguardando a autorização de pouso, chama embaixo, travado. 9406, é Porto Araça. ZLS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. 110 para 2000 com 1018, na proa de turno, reportará estável o Bravo Zulu Eco. Golo 9406, cheque o trem, pouso autorizado no 20 graus, no 2 graus. Primeiro pouso, 9406, baixou, checou. Gol 9406, na sua aula 20, libera direito, chama 121 e decimal 9. Direito 1219, o gol 9406. Solo Salvador, bom dia, o gol 9406. Bom dia, Gol 9406, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, Gol 9406. Aciona identificação, Voiduna, 2000 pés, ajuste 1018, com reporte estabilizado. Bravo Leco estabilizado. Está estável o visual, Bravo Leco. Gente, complete aproximação, Xantorre, 118 decimal 95. 1895, muito obrigado, senhor. Boa. Torre, muito bom dia, Papa Romeu Bravo, Zulu Eco, final visual. Gente, Papa Romeu Bravo, Zulu Eco, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Chama quando vem embaixo, travado. Já baixou e travou, Bravo, Zulu Eco. Avistado, pouso autorizado, pistão a zero, vento no 20 graus, na 39, Bravo Zulu Eco. Certo, autorizado, pouso na 10, Bravo Zulu Eco. No 61, portão 02, aprovado, pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Aprovado, pushback acionamento, chama táxi, gol 1161. Equador, bom dia, Otan 3601, ciente da informação Golf, solicito autorização para São Paulo. Bom dia, Otan 3601, informação em curso é a Hotel para São Paulo, Congonhas, eu tenho aprovado o nível de voo 360, o senhor está pronto para 4. Prossiga. 3601 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5176, TAN 3601. Autorizado São Paulo, nível 360, rotor do plano de voo, aerovia inicial, aperto 10, decola da pista no zero, curva direita na saída da El Motiva. Controle 1208, transponder 5176, TAN 3601. 3601 é saída da El, transição Motiva. Da El, Leda Motiva, 3601. Correto, cotejamento TAN 3601, no portão 612, chame pronto para o pushback acionamento. Está pronto, 3601. Portão 612 é livre, puxa o acionamento TAN 3601, chame pronto para o táxi. 3601. Salvador 1961, táxi POP 173 a bordo, 173, 4 horas e 20, Galeão. 173, 4 e 20, Galeão copiado, voo 1961, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 018. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1918.95. Voo 1961, tem um bom voo. Autorizado o táxi Apache Índia, ponto de espera 10118, decimal 95, 10118, bom serviço. Realmente. E libera a direita, chama o solo 121, decimal 9. 219, muito obrigado. Torre Salvador, bom dia, Gol 1961, próximo, pode esperar no zero, próximo. Gol 1961, na linha mantém, pista no zero. A linha e mantém no zero, Gol 1961. Bom dia, Bravo Zulu Eco, autorizado Alfa e Kilo até o pátio 3, atendo o sinalizador naquele pátio, Alfa Romeo, Bravo Zulu Eco. Alfa e Kilo para o pátio 3, Bravo Zulu Eco. solo Salvador, o Sam 3601 está pronto para o táxi com 172 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, altera na Galeão. Três e cinquenta, Galeão copiado, Dan 3601, tem táxi aprovado via Pátio Índia, ponto de espera pista no zero, ajuste no 098, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, Dan 3601, tem um bom voo. Autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, 95, no 098, 3601, bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, controle, voo 1161, passando 1500 pés. 1161, no contato radar, tudo para nível 360, direto Leda. Direto Leda, 360, obrigado, com 1161. Ótimo, obrigado. Salvador, bom dia, o TAN 3601, no ponto de espera da pista 90, pronto. Visita 3601, autorizado alinhar e decolar, pistão 90, vento 120 graus na 360. Autorizado alinhar e decolar, pistão 90, TAN 3601. 386, interceptando o localizador visual. Sexta 386, complete a aproximação, chame torre 118.95. 395, pode ir. Salvador, bom dia, está 386 no localizador da 10 visual. 1-1-61, chama-se Centro Recife em 125, decimal 1. 1-2-5-1, obrigado, bom dia. Feito no meio, cheque o trem, pouso autorizado, vento 1, 2, 0 graus, 1, 2 metros. Baixado, travado, livre posto, 38 no meio. Então, 3601, decolado aos 35, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, 3601, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAN 3608. TAN 3601, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída da EL. Ah, 3601, passando agora 2000 pés, TAN 360 na saída da EL, pode voar para onde da EL? Valida. Foi de Leda, 3601, obrigado. Três oito no meia, no solo aos 38, da área direita no 219. 219, 38 no meia. 3816, Livrão na sua escuta. 8116, bom dia, autorizado via Alfa e Juliette para remoto da parte principal, atento ao sinalizador naquela remota, tanto 3816. Alfa, Juliette, gente, remoto principal, 3816. Centro 3601, chame centro de sítio, 125-1. 125, 13601, obrigado, bom dia. Certo.